Portal do Arrocha. Isso é Dinho Rabelo. Adiantou tudo o que fiz por nosso amor. Tudo foi em vão, tanto lutei, mas não valeu. Não valeu as tentativas, nem as mensagens que mandei. Sei que nenhuma delas foi lida, vi pela data que enviei. Aí o peito dói, ai como dói. Passava você dizer que eu dava pra você. Em vez de você me abandonar, não era melhor você tentar? Tudo aquilo que eu te fiz foi pra te ver feliz, te ver feliz. Dom Leão, o jovem das produções. Nosso amor, tudo foi em vão, tanto lutei, mas não valeu. Não valeu as tentativas, nem as mensagens que mandei. Sei que nenhuma delas foi lida, vi pela data que enviei. Aí o peito. Dizer que eu dava pra você. Em vez de você me abandonar, não era melhor você tentar? Tudo aquilo que eu te fiz foi pra te ver feliz. Amor e carinho eu te dei, dei tudo de mim, olha o que fez. O que faltou pra você, passava você dizer que